Está no ar o Convivendo no Semiárido. Você sabia que quase 13% do nosso semiárido já está em processo de desertificação? Pois é, são 126 mil quilômetros quadrados que estão no caminho de virar deserto. Para se ter uma ideia, isso é como somar as áreas de Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em Alagoas, a situação é ainda mais crítica. Quase 33% do território está em desertificação. No Ceará, já são 5%. Parece pouco, mas se a gente não cuidar, a terra vai ficando cada vez mais improdutiva. E quem vive dela, sofre. Muitas dessas consequências vêm do uso errado da terra. Desmatamento, queimadas, plantação sem planejamento e até o uso incorreto da água. Tudo isso desgasta o solo, que vai perdendo nutrientes e acaba deixando a terra rasa. Mas olha só, a gente pode pensar numa solução juntos. Práticas simples, como cuidar da vegetação nativa, rodar os cultivos e manejar bem a água, podem trazer nossa terra de volta à vida, produzindo sem perder a qualidade do solo. As organizações que fazem parte da ASA têm contribuído no combate à desertificação a partir de iniciativas como os sistemas agroflorestais, os SAFs, a produção de mudas para reflorestamento e a cultura do estoque, água de chuva para beber, cozinhar e produzir. Quer saber mais sobre como combater a desertificação? No site da ASA Brasil, você encontra textos com diversas abordagens sobre esse assunto. Acesse asabrasil.org.br ou confira nossas redes sociais, @articulaçãosemiárido. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS.